camino, procuro sombra da caminhada. Cansada estou, mas logo recobro as minhas forças. De Jesus ouço a sua voz, por ti renunciei a minha glória, por ti também sofri na cruz. Recobro as minhas forças de Jesus.